De quem que eu tô falando, ela favela. Posso ter motel, carrão, casa, ilha bela. Posso ficar aí, mas não saio dela. De quem que eu tô falando, ela favela. Criancinha corre na viela, joga bola na rua de terra. Gosta de andar de bicicleta ou grau, se é os menor da favela. Sai correndo pra brincar lá fora, nem tirou sua roupa da escola. Sua mãe te ama toda hora, filho, entra vê se não demora. Sai correndo pra brincar lá fora, nem tirou sua roupa da escola. Sua mãe te ama toda hora, filho, entra vê se não demora. Sua mãe te ama toda hora, filho, entra vê se não demora. Aí, de Pereira, Posso ter motel, carrão, casa, ilha bela. Posso ficar rico, mas não saio dela. De quem que eu tô falando, I love favela. Posso ter motel, carrão, casa, ilha bela. Posso ficar rico, mas não saio dela. De quem que eu tô falando, I love favela. De quem que eu tô falando.